ao povo o que nós queremos. Mostre para o povo como nós vivemos. Tem liberdade para poder sair e voltar. Ter vontade própria sem ter que manipular. Pergunte ao povo como sobrevivemos. Mostre para o povo como nós morremos. Liberdade para recusar e escolher. Estabilidade, condição de resolver. A incerteza que impera, na esperança que se revela. Quem é que vai nos convencer? Liberdade para escolher. Pergunte ao povo o que nós queremos. Mostre para o povo como nós vivemos. Pergunte ao povo como sobrevivemos. Mostre para o povo como nós morremos. Pergunte ao povo. Mostre para o povo. Pergunte ao povo. Mostre para o povo.